bateu o mar em terra seca. Passar o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, pelo seu poder. Converter o mar em terra seca, passar o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, pelo seu poder. É ele que sustenta a vida, é ele que sustenta a alma, é ele que nos dá a paz quando se perde a calma. É ele que levanta o todo quebrantado, cura toda a ferida. Ele firma os meus pés, faz minha vida colorida. Ele é a vida eterna que o mundo não conhece.